Torre o azul 4, né, 78 se aproximando da Juliette. Copiado, 4178. Vai ingressar via Juliette para o pátio 3. Via Juliette para o pátio 3. Via Juliette para o pátio 3. 4. 96, chame Recife, 12545, alterne 12685. Recife, 12545, 12685, gol 1896. Boa noite, 4432, pista em Uzi Salvador, no 7, procedimento em dever para pista no 7, desça para 4.000 pés. Ajuste 1-0, 1-1, 1011, proa do NDV Salvador. Vai atingir 4000, 4432. 4432, desce para 2000. Ajuste no 01, autorizado o procedimento, NDB para 17, reporta na final. O 4432. Gente, autorizado para 3, para 2000 com 1011. Autorizado no NDB, chama na final, estabilizado. 4432. Siga o esquilo Fox. Equilibra sua mente, chama para o táxi. Iniciando o afastamento, 4432. Siga os 4432. Apenas informou, né? Já iniciou bloqueou e iniciou o afastamento. Autorizado o procedimento, reportar na final da pista 17. Tem que esterilizar a chave na final, 4432. meia dúzia a bordo, altímetro 1091, livre táxi, chama para ingresso. Mantenha o ponto de espera, o Esquilo Fox. Final do 97-4432, visual. Chama a torre 118, decimal 6, azul 4432. Agora com a torre 18-6-4432, tá daqui a pouco. Torre Salvador Azul 4432 ao final da 97. Sete 4432, check trem, livre pouso na 17, vento 070 graus com 5 nós, altímetro no 011. Autorizado pouso no 7, na 11, 4432. Aquilo Fox, livre o ingresso, abateado e pronto. Azul 4432, solo aos 40, livre na próxima esquerda, táxi via Lima, rádio principal, portão 1. Ciente, livre na esquerda agora, pátio 1, posição 1, tá, pátio principal, 4432. Fox confirma, vai decolar como transporte de enfermos. A linha decola da 17, vento 070 graus com 4 nós, altímetro 109. Fox decolado aos 4-2, chame controle 19.8, bom voo. Controle 19.8, grato pelo apoio, Esquilo Fox. Controle Salvador, boa noite. Patango Esquilo Fox, cruzou 700 pés, perfil da Euleda, emissão SVH. Fox, sobe 2. Emissora, mensagem para o Esquilo Fox. Sobe 260, autorizado direto da El. Sobe 260, autorizado direto da El. Muito obrigado, Esquilo Fox.